para 2000 pés, 2014. 2000 pés, 2014. Quantidade de vapor de duna? Duna negativo. Tá. Pesado vai estar. Tá, obrigado. Decolador 35, controle 1208, bom voo. 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972. 5972, sabe 320 da EL, vigilância. 320 da EL, 5972. Azul 4235, chama agora o centro Recife, 1251, 4235. Recife, 1251, 4235, obrigado, boa noite. Boa. Prisão do Aliança, 6212. Estado Aliança. 3305, Recife, agora 1685. 1265, Rio 5972, chama Recife agora, 1251, alterna 13325, Rio 5972. Recife agora, 1251, 13325, Rio 5972. Salvador, poderia confirmar a frequência do centro Recife, distância 3305. 3305, 12685, alterno 1245. 2685, positivo 2645, obrigado. Corre agora 118, 6212. Salvador, boa noite, Chile 6212, 2 milhas, 2 cheque, LF, 6212, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus, com 1 nós, altímetro no 0, no 4. Ajuste no 0, no 4, livre pouso no 0, 6212. Alemanha 6212, solo 49, livre à direita, solo 121, décimo aluno. Grau 219, 6212. Solo hoje em 121, décimo aluno. 219. Para a próxima, 6224. 6224, linha decola, dono 0, vento 080 graus, cono 29. A linha decola. Confirmou, Chané, 6224, linha mantém ou linha decola? A linha decola, vento 090 graus, com 1 no nosso. A linha decola, 2204. Boa noite, total, ponto, espera, está pronto. 908, a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, total. Quatro, decolado a 54, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, 6224, uma boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, Oceanair 6224, na Puca. Sobe 190, vigilância 6224. Para 190, 6224. Down 9908, livre decolar, down 0, vento 090 graus, com no 1 no nosso. Livre decolar, total. Controle, é o 6224. Após a posição Jamo, qual seria a posição para o 6224? É, Aracaju. Após Jamo, Aracaju, 6224. Na 08, decolador 56, chama em controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa. Controle Salvador, boa noite, total 9908, decolado, na sua escuta, executa a letra. Dael, perdão. Manche 08, sobe 320, vila. Perdão, entendi. Sobe 320, vigilância. Gente, autoriza pro ano. Letra, é presente? Autorizado. Chandler 6224, chama agora Recife 12685. 2685.